No 7.5, eu acabei interrompendo a sua transmissão. O senhor informa que está passando 10 mil, prossiga para 2 mil na chegada bomba. 2 mil na chegada bomba. Pode efetuar o IMS, está funcionando? Livre. Guarda, bom dia, Santa Fe, com o nosso sector. Informação só que está de Guarulhos, fila 340. Estou no 71, para Guarulhos, fila 340, está autorizado. Decola da 10, saída da El, Leda, Elche. Nós intercepta Pesolo 44 e prossegue com fome rota. 51 no 71, é o transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado para Guarulhos, decola da 10 com a direita, que será da Eleta, Leta, Eus, 7, Rampa, 44, processo com forma. 51 no 71 no transpondo, o transpondo é 1935, controle de Salvador, na 3, no 71. 51 no 71, é o transpondo. 51 no 71, 3, no 71. Chame pronto para o posto no 07. Que Deus está para 2000. O 715 está autorizado a aproximação. 715. Obrigado, pushback acionamento, chama táxi, está 3171. Cinco em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1895. 895. Salvador, bom dia, Gol 1715, final da pista 10, baixada da base. 1715, muito bom dia, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. 715. Gol 1897 está autorizado a aproximação e ILS. Gol 1897 tem autorizado a aproximação e ILS. Agora está aqui na 178 a bordo, 4 horas. Altera com o Galeão. Prossegue via pátio, Índia e Alfa, emitindo a pronta no ponto de espera da 7-1-5 da Gol, no solo agora o 5-5. Líder à direita, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, no 7-1-5. Gente, checa o trem, chama a torre, 1-1-8-9-5. Confirmando a frequência da torre. 1-1-8-9-5. 297, muito bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixar de travado. 3-5-7, este é o controle, ajuste 1-0-3, desça para 5 mil pés. 3-3, 5 mil, autorizado, 3-3, corpo na sete, passando a marca do externo, embaixo checado. 7 visual? Visual. Tem livre pouso na 10, o vento é de 030 graus com 19 vertical. Livre pouso na 10, 897. Tá 3171 no visual com tráfego na final? Visual com tráfego na final da 10? Positivo, totalmente visual, 3171. Após o pouso do mesmo, a linha mantém em pista 10. Após o pouso, a linha mantém em 3171. Antes do Juliette, o gol na 7-1-5. Ingresso via Juliette pro 02. 7-0-2. 1897, Mussola 00, livra direita, prossegue via Alfa Juliette para o 03. Direita, Alfa Juliette, box 3, o gol 897. Salvador 3290, bom, box 3. Bom dia, 3290, mantemos que o telar da Copa. No 71 não tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Exatamente, 1890, cópia. Está autorizado para Recife, 330 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5405 é o transponder, 11935 é a frequência do controle. 7 é o contrato proposto. Decolou 02, 11935, a frequência do controle. 935, obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3171, transfere a Dael. 3171 no controle, meu cordial contato radar. Positivo, a capacidade valendo da presente? Livre. Muito obrigado. Prisão 53, Salvador, desça para 6013, chegada boa. Houston 3597 sem restrições até 2000. Livre, solta 2000, 3597. Livre. Grato. Três, um, cinco, três, 40 milhas sem restrições até 4000. Sem restrições até 4000, Jan, três, um, cinco, três. Bom dia, prossiga. 204, pronto para copiar a autorização para o Galeão. Quem quiser informação, toque. Vicente, gol 1804, autorizado Galeão nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda. Bridge após a peso 10. Frequência do controle 119.35, código transponder 5410. Torre, operem 118.95. 804, autorizado Galeão, nível 360. Está 10, saída a curva direita, saída da Elton, direção linda aqui. Aperto 10, 119.35.410, depois da torre 118.95. Cotejamento correto nesta para acionamento táxi. Agora, 1-1-8-0. 3517, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1-1895. Marcou, checou, 1895, visual, muito obrigado. Desculpa, torre 895, hein? Positivo. Obrigado, contei esquecida. Salvador, bom dia, 3597, estabilizado ISX Radar 10, baixa checada. Tá 3597, bom dia, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso, pista no zero. Vento 040 graus 02, nós ajuste no 0 no 3. Mini 13, livre pouso na 10, 3597. Está autorizado, reporte para o táxi, chame solo 121 desse momento. Está autorizado para o táxi, chama 121. Positivo. Solo Vera. Sim. Passa 16 da manhã, solo Vera, isso.